A Vera Guimarães com música de Marcos Ariel, Afternoon in Venice Beach. Antes ouvimos o João Donato e o Paulo Moura abrindo esta edição de Todos os Sons. Uma parceria deles, Sopapo. Meio-dia e 11. E agora, aqui nos 1200, você ouve Luiz Bonfá. Thank you. De Lagartixa, música de Dori Caymmi, Alegre Menina. Antes, Trio Madeira Brasil, de Ernesto Nazaré, Batuque. E Luiz Bonfá, dele mesmo, Pernambuco. Meio-dia e 21, pelos 1200 da Cultura, você acompanha mais uma edição de Todos os Sons. Agora, Toninho Ferragutti. Thank you. com Dominguinhos, música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, 13 de dezembro. Antes, Toninho Ferragutti, do próprio Dominguinhos no Parque. É meio-dia e 29. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. O leite é com café, arroz é com feijão, pra anunciar imóvel, é no Estadão. Pata tem patinho, a leitoa um leitão, pra anunciar imóvel, é no Estadão. Em dezembro é Natal, em junho é São João, pra anunciar imóvel, é no Estadão. Anuncie nos classificados que funcionam por apenas R$ 11,90 a linha. Ligue 3855-2001. Classificados do Estadão, 3855-2001. Óbvio! Musicalidade, diariamente às 9 da noite. As primeiras notícias do dia e o melhor da música brasileira. Música e notícia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, na Cultura M. Domingo, às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Um programa voltado para a produção independente. Um espaço para músicos, compositores e intérpretes que viabilizam seus próprios projetos. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo às 5 da tarde, aqui na Cultura M. Todos os sons. com Gilson Peranzetta Trio, de João Donato e João Gilberto, Minha Saudade. Antes, César Camargo Mariano, acompanhado por Romero Lubambo, música de Djavan, Samba Dobrado. E o Chico Batera, com música de Chico Buarque, Samba e Amor. Meio-dia e 46. Todos os sons. Ponto de encontro da música instrumental. Pois é, agora Carlos Malta e Orquestra UFR Jazz em Frevando na Dinamarca. Thank you. Orquestra de Sax, música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Cravo e Canela. Carlos Malta e a Orquestra UFRJ Jazz, de Carlos Malta, frevando na Dinamarca. Faltam 7 minutos para uma hora. Todos os sons aqui nos 1200 da Cultura. Gilvan de Oliveira. encerrando todos os sons com o Zezo Ribeiro, com música de Dominguinhos, Só Quero um Xodó. Ouvimos também o Gilvan de Oliveira, com música de Toquinho e Vinícius de Moraes, Tarde em Itapuã. Todos os sons no ar em dois horários, diariamente 10 da noite e de segunda a sexta, meio-dia. Endereço eletrônico do programa, instrumental@radiocultura.am.br. Contamos com o apoio de produção de Aline Castro. Todos os sons é um programa de Lia Machado ao vivo. Na sequência você fica com Cultura em Forma, aqui pelos 1200. O ponto de encontro da música instrumental. Em instantes, Cultura informa. Em instantes, Cultura informa. Em instantes. Cultura informa. Boa tarde, uma hora em ponto em São Paulo, quinta-feira, 3 de agosto de 2006, céu nublado com períodos de sol na região metropolitana, aqui na Água Branca estamos com 20 graus. Apresentamos agora em rede pelas rádios Cultura AM e FM os destaques de hoje. Israel fez vários ataques hoje a Beirute, enquanto intensos combates ocorriam no sul do Líbano. Apesar da intensificação dos bombardeios, o grupo Hezbollah anunciou que dará continuidade à luta enquanto os soldados israelenses permanecerem em território libanês. Logo após a declaração, Israel informou a morte de dois soldados atingidos por um foguete do Hezbollah em Farajim, no sul do Líbano. Outros dois soldados ficaram feridos. Foguetes lançados contra o norte de Israel também mataram seis civis israelenses. O exército de Israel, por sua vez, afirma ter matado quatro membros do Hezbollah. E o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmou que a futura força de paz da ONU no Líbano precisa ser composta de pelo menos 15 mil homens. Na entrevista a dois jornais britânicos, ele disse que a força precisa ser composta por soldados profissionais capazes de garantir a segurança na fronteira entre o Líbano e Israel. Para Olmert, a força deve ser capaz de impedir a atuação do Hezbollah na região. A irmã de Fidel Castro diz que o ditador cubano está vivo, mas muito doente. Juanita Castro, que mora em Miami desde 1963, afirmou que o irmão está muito doente, mas não morto. De qualquer maneira, permanece o mistério sobre as reais condições de saúde de Fidel Castro. Nas últimas 48 horas, não se divulgou nenhum boletim médico. Ontem, o presidente do Congresso cubano afirmou que esteve com Fidel, garantindo que ele estava bem, mas os médicos não divulgaram nenhum boletim oficial. O líder cubano foi operado no começo da semana de um sangramento intestinal. Empresário envolve mais dois deputados na máfia das ambulâncias. Mais informações de Brasília com Ana Seidel. Em depoimento à CPI dos sanguessugas na sede da Polícia Federal nesta quinta-feira, o empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoim, acusado de liderar a compra de ambulâncias superfaturadas, citou dois novos deputados como participantes da máfia das ambulâncias. 92 parlamentares já estão citados. Luiz Antônio é sócio da Planan, empresa suspeita de pagar propina para os parlamentares apresentarem emendas ao orçamento propondo a compra de ambulâncias para prefeituras. De acordo com o vice-presidente da comissão, Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, os dois não estão nas listas em posse da CPI e deverão ser notificados após a apresentação do primeiro relatório da comissão na próxima semana. O empresário apresentou ainda o nome de testemunhas que podem comprovar que parlamentares receberam dinheiro em espécie como pagamento de propina. Conforme relato do senador Romeu Tuma, do PFL de São Paulo, Luiz Antônio confirmou ter pago R$35 mil a um genro da senadora Séries Silessarenco, do PT de Mato Grosso. O presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, considerou o depoimento do empresário claro, detalhado e firme. De Brasília, Ana Saidel para a Rádio Cultura. Uma forte onda de calor continua castigando os Estados Unidos. Autoridades confirmaram que desde domingo houve 12 mortes relacionadas ao calor no país. Na semana passada, a onda de calor causou 164 mortes na Califórnia. O Serviço Meteorológico Nacional prevê temperaturas acima de 36 graus hoje. A Prefeitura de Nova York declarou ontem estado de emergência devido às previsões de que a temperatura poderia chegar a 40 graus. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,42%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,18 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 2,38 e o turismo a R$ 2,32. CDBs prefixados de 30 dias pagam juros de 14,60% ao ano. E as cadernetas de poupança rendem 0,72%. Uma hora e 5 minutos em São Paulo. Próxima edição às 14h e a cobertura completa dos principais fatos do Brasil e do mundo você acompanha a partir das 19h no Atenção Brasil. Até lá. Cultura informou. Eleições 2006. Em outubro você vai viver um dos momentos mais importantes da sua vida. Você vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Você tem 2 olhos? Veja tudo o que eles têm para mostrar. Tem 2 ouvidos? Escute tudo o que eles têm para falar. Tem 1 cérebro. Pense. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. Justiça Eleitoral. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. 1h07, ótima tarde de quinta-feira a você que sintoniza os 1200 da Cultura.